O palestrante, economista de profissão, Filomeno Vera Lopes, a qual vai dissertar sobre o Orçamento Geral do Estado, que dentre várias semanas tem sido a manchete das notícias para aprovação, muitas das vezes em controvérsia, e que hoje então poderemos ter uma reflexão a nível do Orçamento Geral do Estado. Sem mais delongas, doutor Filomeno tem a palavra e ela é só toda sua. Muito obrigado. Muito obrigado, é um prazer estar aqui convosco para conversarmos um pouco sobre o Orçamento Geral do Estado. Vamos falar sobre, precisamente, sobre este documento que nós estamos aqui a ver, muito papel, muitos números, muitas contas, muita bufunfa. E o problema é saber que impactos na vida das pessoas esta bufunfa que está aqui projetada vai ter. Começo por dizer que nós vamos ter alguns dados tratados pelo Carlos Rosado de Carvalho no âmbito de um trabalho que ele está a fazer com o OPSA. O OPSA é o Observatório Político Social de Angola, mas cujo documento final ainda não saiu. Ainda está em discussão no seio da organização. Já há um relatório inicial, mas não. A versão final não saiu ainda. Então, vamos dar uma olhadela sobre o OGE, o que é o OGE. Normalmente, há um pormenor que escapa, que isto é uma lei. É uma lei aprovada pela Assembleia Nacional e faz parte do campo de reserva da própria Assembleia Nacional. Portanto, não pode ser emitida por um decreto presidencial, como temos hoje muito vulgarmente, mas tem que ser a Assembleia e só a Assembleia Nacional responsável por essa lei. Então isto dá a entender um primeiro aspecto, que este orçamento poderia ser o reflexo da partilha que normalmente a Assembleia representa, porque a Assembleia são vários partidos, os partidos representam várias camadas sociais e a negociação que se faz no Parlamento pode refletir o desejo de partilha que a nação tem. Vamos ver se este orçamento reflete isso ou não. Isto é uma peça anual onde se faz a previsão das receitas e a previsão das despesas. Nem sempre há um equilíbrio. As despesas podem ser superiores às receitas, e nesse caso há um déficit, e o contrário pode observar-se, e neste caso teremos um superávit. No caso do orçamento vertente, nós temos receitas que se faltam em 4.748 milhões. Diz lá. Posso ajudar? Na numeração que tem por base o sistema francês, que é a nossa, nós temos milhar de milhão, que é 10 a 9, e temos milhão de milhões, que é 10 a 12. Exato. E o milhar de milhão, que é 10 a 9, o sistema americano, o sistema brasileiro, é que é o bilhão. do nosso milhão de milhões é que é o bilhão. Quer dizer, no sistema brasileiro americano, o bilhão é 10 a 9. E no nosso sistema, o bilhão é 10 a 12. Portanto, este número deveria ler, né, 4 bilhões ou 4 milhões de bilhão. Né, 744 mil milhões, 880 tal milhões e não sei quantos quantos. Um milhão de milhões é um bilhão. Mas 4 bilhões. Exato. Para desagregar, nós temos o M pequeno, que é mil, e depois temos o M grande, que é milhões. Milhares de milhões, esses 4 mil, milhares de milhões. Seja tratado por executivo. A lei diz isso e depois tem que se cumprir isto. Não é? Então, a lei não só especifica os montantes globais, mas também define um conjunto de regras em relação aos ajustes orçamentais, como em regras de cabimentação, que significa que nenhuma despesa pode ser executada sem que se veja que essa despesa está no Orçamento Geral do Estado. Se a despesa não estiver lá, o gestor ou quem faz o controle orçamental pode dizer não, não se realiza, não paga. Não se pode inventar. Vocês estão a ver que isto é uma disciplina muito grande aqui para o nosso, meio. Mas a lei está feita desta forma. Portanto, a lei também especifica a quem compete tratar das chamadas reservas estratégicas do Estado, e já se adivinha que é o titular do órgão, titular do Poder Executivo, define os prazos de pagamento, define as regras da fiscalização preventiva, porque a partir de certos montantes e para certo tipo de situações, contratos, etc., grandes obras, o Tribunal de Contas tem que fazer uma fiscalização preventiva. Tem que saber se um concurso, por exemplo, está dentro das regras, dentro das normas, e só com o parecer do Tribunal de Contas é que as coisas podem andar. Portanto, tudo isto, incluindo a revisão orçamental, vem na chamada Lei do Orçamento Geral do Estado. Aprovada esta lei, não há mais nada que fazer. Depois, nós temos um conjunto de peças orçamentais que, do ponto de vista das receitas, nós temos receitas por natureza económica, já vamos ver o que é isso. Depois, despesas por fonte. Resumo de... Isto aqui está mal. Receitas por fonte... Não despesas. Depois temos um resumo de despesas por natureza económica, um resumo de despesas por função, por local, por programa, e temos depois dotações orçamentais por órgão. Portanto, significa que o orçamento está estruturado de uma maneira em que o mesmo montante global é tratado de várias formas. O global tem de sempre dar o mesmo, mas a despesa pode ser tratada por função, não é? Pode ser tratada pelo local, tudo o que se vai investir e tudo o que se vai gastar em Luanda, nós podemos saber exatamente, né? Isto vai permitir, mais tarde vamos falar sobre isso, que os nossos companheiros de Luanda podem pegar no orçamento de respeito à Luanda e podem tentar segui-lo, acompanhá-lo, monitorá-lo, fiscalizá-lo, ver se o investimento que está previsto numa certa escola, que é de X, se se vai ou não vai realizar. Portanto, isto é possível de ver no Orçamento Geral do Estado. Portanto, é uma peça fundamental para também a gestão política de qualquer organização. Quando nós falamos na natureza económica, estamos a falar em quê? Estamos a falar em impostos, natureza económica, a falar de impostos, estamos a falar de contribuições da segurança social e outras coisas. Portanto, o Estado cobra impostos aos cidadãos, cobra impostos às empresas. O Estado ele próprio também tem receitas, por exemplo, provenientes de dividendos das empresas que têm lucros e que são empresas públicas. Portanto, isto é que é a natureza económica. No que diz respeito à natureza económica das despesas, nós temos aquilo que se chama de despesas correntes e despesas de capital, que são os investimentos. Vamos depois falar um bocado mais sobre isso. A fonte da receita no nosso orçamento aparece como setor petrolífero e setor não petrolífero. E vocês podem ver que a fonte, 70% das receitas do país, vêm do setor petrolífero. Não é? E agora vejam a fragilidade da nossa economia. Se vem do setor petrolífero, significa que estamos dependentes apenas de uma variável, que é o preço do petróleo. Se o preço do petróleo baixar drasticamente, as receitas baixam de uma forma dramática. Quer dizer que nós somos um país com uma certa vulnerabilidade económica, que é um dos indicadores fundamentais para o país ser considerado como um país de rendimento médio. Nós só gostamos de falar que temos um bom rendimento per capita, que a média de rendimentos dos cidadãos já é boa, mas há outros que o executivo normalmente esconde, não diz a opinião pública, mas há outras variáveis que fazem parte deste conceito de rendimento médio. Uma delas é a vulnerabilidade económica. E nós estamos a ver, por exemplo, aqui, que nós somos muito vulneráveis. E os preços do petróleo podem variar pela eleição de uma Miss, pela Miss Canadá, e agora lá há areias que trazem, que enxuga o petróleo, como por uma desinformação qualquer económica, que se diz que as reservas norte-americanas aumentaram 30%, isto pode conduzir ao baixamento. E pode ser um giro, pode não ser uma realidade, porque há muitos números estatísticos que são realmente manipulados. Quantas despesas por função? Temos o setor económico. Função e setor é quase a mesma coisa aqui. O setor económico, o setor de defesa e segurança e ordem pública e o setor social. São os três grandes setores com os quais nós lidamos no nosso Orçamento Geral do Estado. E esta divisão por função é muito importante porque nos dá já uma ideia de como é que o Estado distribui o seu esforço financeiro. O setor económico, por exemplo, terá, em 2014, 20% do Orçamento Geral do Estado, contra 18% em 2013. O setor de defesa, segurança e ordem pública terá 16% contra 18% o ano passado. O setor social terá 30% contra 34% do ano passado. E, portanto, nós estamos aqui a estimar que o setor social vai ter uma diminuição de 50 mil milhões de kwanzas durante este... durante... em relação a, para 2014. Se nós formos a detalhe do setor social, que é um setor que interessa, de facto, calcular, nós observamos que a saúde terá uma dotação de 14% contra 17% estimado o ano passado. E atenção, não estamos a falar de orçamento geral do Estado. Nós não estamos a falar de execução. Porque, na grande maioria dos casos, a execução do setor social fica sempre abaixo daquilo que é previsto. Educação, 21% versus 26%. Mas atenção, esta percentagem aqui não é uma percentagem sobre o total do orçamento. Atenção. Esta é uma percentagem dentro do setor social. Ok? Porque se for a percentagem dentro do orçamento, vamos verificar que é muito menor que isto. Não chega, no caso da saúde, a 5%, a 5%, parece que é 5% e no caso da educação, um pouco mais. E vocês reparem que a proteção social tem 32% este ano. É ali onde se realiza mais o setor social. E desses 32%, 86% são subsídios a preços. em que a grande fatia de combustíveis, 86% dos 32% da proteção social. Portanto, quando se diz que o setor social é 30% do orçamento geral do Estado, isso está a esconder esta realidade da proteção social e está a esconder, sobretudo, esta questão dos subsídios aos combustíveis. Não é para a saúde nem para a educação. Os outros países, por exemplo, Ruanda, que esteve em guerra, e uma guerra de proporções impressionantes, né, investe 20% na educação, 20% na saúde. O mesmo se passa com a África do Sul. O Brasil é lei. Na lei 4 do orçamento, ele já estipula um montante obrigatório. Qualquer governo tem que pôr ali os 20% do mínimo. Faz parte da própria lei quadro. Nós. Desculpa, só quero dizer que eu tenho que ajudar as pessoas a compreenderem que eu conheço o contrário da relação entre a porcentagem do orçamento para a educação no setor social e no orçamento geral do Estado. Exato. É fácil fazer esta palavra. É multiplicar. Ponto 21. Que é a porcentagem dentro do setor social, por ponto 16 mil, que é a porcentagem. Não, ponto 30. Ponto 30, então, exato. Ponto 30, por ponto 21, vamos obter 6,3%. Quer dizer que o setor da educação, no qual do orçamento, tem apenas 6,3%. Somente aqui às vezes tenta-se criar a ideia, de 1% para a educação. E fica-se com a ideia de que é 1% do global. Global, exato. É 21% do setor social. O global é 6,3%. Exato. Isto é muito importante que tenhamos sensibilidade a estes números, não é? Porque. É, o Orçamento Geral do Estado, com certeza que, ao fazer a afetação de verbas, tem por detrás uma política. Tem por detrás uma política. Um outro, se formos estabilizar, por exemplo, a educação, um aspecto que tem chamado a atenção nos últimos anos é o pouco orçamento para a educação primária. E este ano vai descer 33% em menos relativamente ao ano atrasado. Portanto, já o ano atrasado, e o OPSA chamou a atenção para isso, era muito baixo. Está-se a investir muito no ensino superior, relativamente, não é? Provavelmente porque se está-se a construir infraestruturas, não é? E está-se a desprezar, digamos, os setores que são a base, não é? Primário, e o secundário. Mas às vezes... Não! Às vezes, os números absolutos, às vezes, são mais impactantes, usando este termo, do que relativos. Porque se nós dissermos, por exemplo, que este orçamento deste ano, assim, é inferior ao nível da saúde, em 1.380 milhões de dólares em relação ao ano passado, e a nível da educação e a nível da saúde em 530 milhões de dólares. Ou seja, só a nível da educação e a nível da saúde, esse orçamento, portanto, é inferior ao ano passado em 2 mil milhões de dólares. Portanto, como é que se quer fazer um país onde se aposta, não nas pessoas, mas nas centralidades, né? Digamos assim. Nas centralidades. Ele é excêntrico. Ninguém vive lá, aquilo são dormitórios. É porque este orçamento vai. Há um grande acréscimo de despesas de investimento. Há um grande acréscimo de despesas burocráticas. Vocês vejam a estrutura do Estado hoje, dos ministros, secretários de Estado. E que não são pessoas que gostam de coisas simples, não é? Quer dizer, são pessoas que têm carrões, que têm casarões, que têm sei lá o quê, e tudo isto é o Estado que paga. Nós temos depois uma outra forma de mostrar o Orçamento Geral do Estado, através de programas. Portanto, tenta-se encaixar tudo em programas. E encaixado em programas, já agora para seguir um bocadinho a ideia eu não sei se talvez isso se consiga visualizar. Despesa em educação, ensino primário. Portanto, o amarelo é 2014. O preto é 2013. Portanto, estão a ver o que é que baixa. Vamos falar 2211. Agora em 2014. Tivemos 316 em 2013. O ensino superior aumenta, não é? O ensino secundário está mais ou menos ela por ela. O ensino técnico também diminui, e bastante, que é muito importante o ensino técnico, pois aos outros. E, portanto, reflete só esses 33% aqui do ensino primário, o único só é, de facto, o ensino superior. Nós temos também aqui uma comparação nas despesas da saúde. O preto, deste lado é 2013, aqui 2014. O preto é saúde pública, que tem 22%. O amarelo são serviços gerais, que aumentam, que os serviços gerais. Centros médicos e maternidade também aumenta, nesse caso é positivo. Agora, aumenta aqui, não é? Mas no global da saúde diminuiu bastante, como já vimos. Diminuiu bastante no global da saúde. Há depois uma redefinição interna. O orçamento da saúde é dos mais castigados. Se nós conseguirmos fazer um rearranjo do Orçamento Geral do Estado em termos de programas, e vamos falar dos grandes programas do Orçamento Geral do Estado, nós temos construção de infraestruturas administrativas e autárquicas. Oxalá! Estão a ver aqui o valor? 299. No gráfico é toda esta linha. A seguir, nós temos promoção, fomento e desenvolvimento da atividade económica. Portanto, para incentivar os empresários, para criar infraestruturas e facilidades para os empresários, tudo isto, que é ali a zona onde existe a promiscuidade entre o poder político e o poder económico, temos, em longo segundo item, 252. Para termos uma ideia do investimento em capital humano, nós temos a atribuição de bolsas de estudo internas e externas, está no fim do mundo com 26. Vizinho, temos prestação de cuidados primários e assistência hospitalar, 29. Gestão ambiental, 29 também. Água para todos, 30. Angola Investe, 30. Se bem que esse Angola Investe é um programa, mas na realidade é promoção, fomento e desenvolvimento da atividade económica. Ainda tem mais 30. Para acrescentar os 252. Portanto, se nós, por aqui, a gente fica com uma ideia das preocupações. Ficamos com uma ideia das opções que nós podemos visualizar no Orçamento Geral do Estado. Um outro quadro importante são as dotações em termos de poder. Nós temos três poderes. Temos o poder executivo, não é? Temos o poder legislativo e temos o poder judicial. Então, se nós... Depois da Constituição, temos só um poder. Temos um poder. O poder da não, temos três poderes, mas até apenas um órgão de soberania. Bom, e vocês podem ver aqui a distribuição, não é? Ministérios, etc, etc. Olha como é que cresce o dinheiro para os ministérios. Em vez de reduzirmos, não é? Estamos a aumentar a burocracia do Estado. Depois, encargos centrais do Estado diminui ligeiramente. Governos provinciais, este bocadinho que está aqui, ali onde as coisas são realizadas, mas isto é quem detém o dinheiro, quem determina a despesa, não é? Não é onde se faz a despesa, é quem determina a despesa. Os governos provinciais só determinam este bocadinho aqui. Grande parte da despesa é determinada aqui, o que já mostra também o nível de centralização e de concentração que nós temos. Se formos ver em resumo em termos de poder, o poder executivo central e provincial perfazem 98,6% do orçamento geral do Estado. Para tratar da nossa legislação, os nossos deputados, que é um órgão que foi votado por todos nós, não é? Que tem não sei quantos, 200 e tal deputados lá, 0,5% do orçamento geral do Estado. Mas ainda dá para um jaguar. O Poder Judicial... 0,5%. O Poder Judicial tem que tratar da garantia das nossas liberdades fundamentais, tem 0,7%. Não chega sequer a 1%. Talvez agora chegue com o confisco das três áreas, não é? Aqueles prédios todos das três áreas vão passar para tribunais e dos inquéritos. Parece que aí uma oportunidade que vai eventualmente aumentar. Isto não estava previsto. Isto é destas jogadas que acontecem assim de repente. Isto também dá uma ideia de como é que efetivamente se faz a distribuição do dinheiro e a importância que as coisas têm, não é? Nós estamos, o poder judicial está completamente fragilizado, não é? E toda a bufunfa está de facto no executivo. Então, isto já vimos por programa e vimos por dotações. São formas diferentes de ver o Orçamento Geral do Estado que nos permite fazer várias leituras. Esse poder executivo controla todo esse dinheiro. Mesmo assim, ainda é só para a organização das coisas correntes ou... Correntes e investimentos. A defesa está nos setores. Defesa, segurança e estamos setores. Ali tem função, aí podes ver a porcentagem. A defesa, a ordem interna, portanto, diminui relativamente, mas aumenta do ponto de vista absoluto. Há mais dinheiro para ir. Bom, vamos ver o que é que diz a teoria relativamente ao Orçamento Geral do Estado. Quais são as funções tradicionais que o Orçamento Geral do Estado tem? Normalmente três funções. Mas o conceito geral é que o Estado faz, sobretudo, a gestão dos bens públicos e uma parte dos chamados bens de mérito e tenta, nos bens privados, encontrar um certo equilíbrio, não é? Para visar a satisfação da função do bem-estar social, promovendo a equidade social. Portanto, quando o MPLA diz, vamos, há pouco tempo o Amaral criticava, vamos crescer para distribuir melhor, não é? Independentemente de qualquer crescimento, é função do Estado distribuir da forma mais equitativa. Isto porquê? Porque nas economias de mercado, os mercados apresentam todo um conjunto de deficiências. Porque se eu, quando vou investir, o meu interesse é meramente o lucro, como dizia o Pinto Lado de Smith, bom, eu a realizar o meu interesse pessoal, quando dar, resolve o interesse social. Mas eu estou a realizar o meu interesse pessoal. O Estado não pode pensar assim. O Estado tem que pensar de maneira completamente inversa. Ao realizar o interesse social, permite a satisfação do interesse individual dos cidadãos. Portanto, uma das grandes funções tradicionais do OGE é a eficiência económica. E aí temos dois fatores extremamente importantes, que é saber fazer uma boa alocação de recursos, não é? Trabalhar com eficiência, gastar o menos possível e fazer o mais possível. Estão mesmo a ver que o nosso Estado cumpre isto bem. Basta descer aqui a estrada para a gente ver, expondo aqui na rua o Mário, sabe que ali todos os anos a estrada arrebenta, não é? Todos os anos põe a alcatrão, depois o Mário também sabe, e depois vem águas, porque aqui as águas vêm de baixo. Aqui as águas vêm de baixo, chamadas águas internas, vêm de baixo. A preocupação aqui na eficiência económica tem a ver com a alocação de recursos, e tem a ver também com a eficiência tecnológica. Esta função, no nosso caso concreto, encontra um grande constrangimento na má governação e na corrupção que impera no país. Uma outra função do Orçamento Geral do Estado é a chamada política de estabilização. Porque quando nós vamos ver o Orçamento Geral do Estado, quando nós estimarmos, por exemplo, uma receita de impostos, nós automaticamente temos que ter uma taxa de impostos. Temos políticas que podem promover o crescimento económico. Ao promover o crescimento económico, nós estamos a combater o desemprego, não é? Pelo menos teoricamente. Quanto mais cresce a economia, nós podemos absorver o desemprego com mais facilidade. E no nosso caso até mais fácil ainda é, porque o aumento da população ativa cresce menos que o crescimento económico. Portanto, podíamos absorver todos os excessos de população ativa e diminuir o desemprego. Também, a nível do próprio orçamento, nós podemos ter políticas implícitas para controlar a inflação, através da política orçamental. Uma parte também permite controlar a inflação. Portanto, o orçamento joga também nesta chamada política de estabilização, que também tem a ver com o saldo da balança de pagamentos, etc. Agora, quais são os constrangimentos que nós temos a contar na nossa realidade? Em primeiro lugar, a nossa inflação ainda é uma inflação alta e permanece alta ao longo, tem baixado, mas estamos a prever que a inflação será 7% em 2014, mas qualquer país africano tem inflação em 2, 3% é muito, a nível da África. Com exceção do Zimbábue, que tem inflação que nós tivemos em 93, 3.000, 4.000%. Já tivemos também esta inflação, lembro-se, um tempo, por acaso desse tempo até, era um bom tempo, todos nós éramos bilionários, tínhamos muita confusão para todos nós. Então eu cheguei à África do Sul uma vez e eu tinha uma nota de 5 milhões de kwanzas, eu não sei se eram os kwanzas, sem querer eu levei a nota, não se pode levar, se eu levei a nota, e aqui e lá na fronteira, comecei a brincar com a senhora lá da fronteira e disse, olha, vou-lhe oferecer aqui 5 milhões, 5 milhões de kwanzas, 5 milhões, fica aqui, pode ler, senador, aqui, mas posto lá bem, posto lá bem. E eu depois fiquei ridicularizado. Mas quanto é que isto vale? E eu fico alegre. Mas vamos lá então a nota. Ela pega na nota e faz assim e diz, oh, mas isto é dinheiro ou é papel? A própria qualidade era tão baixa que toda a gente confiava. Portanto, a nossa inflação... E agora, nós estamos, como vocês viram no Centro Geral do Estado, há uma política expansionista implícita, muitos investimentos, não é? E isto pode, em matéria de teoria económica, pode conduzir a que haja um descontrole a inflação se não forem adotadas um conjunto de outras medidas. Portanto, os 7% que se está a estimar pode ser que não se consiga concretizar. Depois nós temos a política de crescimento económico, que é, aparentemente devia absorver desemprego, mas temos o problema dos chineses, por exemplo, não é? Que fazem todo um conjunto de obras-chave na mão e que pouca mão de obra angolana aí, e isto reduz a capacidade de combater o desemprego. E também, como já vimos aqui, a grande maioria dos nossos recursos, uma grande maioria dos investimentos são no setor petrolífero. E o setor petrolífero é um setor considerado de indústria de capital intensivo, ou seja, aplica mais capital que não dobra, não é? Por consequência, se o mesmo dinheiro, por exemplo, fosse investido nas pequenas indústrias ou na agricultura, o impacto em termos de mão de obra seria para aí 1000 vezes mais. Não é? Portanto, o setor petrolífero absorve pouco emprego, mas é aí que se faz o grande esforço de investimento. Portanto, esta função da estabilização económica pode não ser concretizada também com isso. Finalmente, mas não menos importante, antes pelo contrário, nós temos a chamada redistribuição dos rendimentos nacionais. É função do Estado, devido às anomalias que o mercado tem, não é? E há produtos que são chamados produtos, bens públicos, que dificilmente é o setor privado que investe. O setor privado investe em estradas? Dificilmente. Pronto, não é um condomínio, aquelas estradas estão vindas, muito bem. Mas as estradas é o Estado, não é? Iluminação pública é o Estado, não é? E o privado pouco investe, não é? Embora vá entrando também aos poucos ou com parcelas. Portanto, o mercado não nos dá todas as possibilidades de uma certa igualdade. Então, o Estado tem que tentar resolver isto. Há pessoas que têm muitos rendimentos. Pronto, o Estado pode aplicar impostos progressivos de forma que aqueles que têm mais podem pagar mais impostos e esses impostos então são redistribuídos por transferências de famílias pobres, etc. Então, há aqui um sistema de redistribuição de rendimentos que o Estado faz via orçamentos de Estado. E no orçamento de Estado nós podemos ver, efetivamente, os impostos quem paga, quem não paga, e podemos ver também como é que se afetam as famílias, como é que se transfere as famílias. O que se passa no nosso país é que aquilo que nos outros países normalmente, não é? O Estado tenta transferir para as populações mais carenciadas, aqui transfere-se exatamente para aqueles que têm a legitimidade histórica de ser os donos de Angola. Não é? E podemos ver. Por exemplo, não é preciso ter filhos a estudar com bolsa? Com bolsa do Estado? Toda essa gente. E muitas pessoas que não têm rendimentos, os filhos estudo com rendimentos dos próprios pais, conforme dá. É? Portanto, nós estamos a ver que esta função redistributiva tem todo um conjunto de constrangimentos e que, mesmo vimos agora, as chamadas casas sociais, afinal de contas, as pessoas não têm rendimentos suficientes para lá ir. Então, nós estamos a financiar setores que já têm. E uma das histórias dos condomínios aqui é que as pessoas compram, vão para um condomínio, compraram, olham de lado, o vizinho é o mesmo vizinho de um outro condomínio em que ele também já tem casa e do outro. Isto é normal aqui. É normal. O vizinho é o mesmo. São os mesmos que compram os. Já faz lembrar aquela história que o Banda Pena contava no tempo do Partido Único. Porque isto é raiz. Adaptadas ao capitalismo selvagem. Tem raízes no chamado socialismo esquemático. O Estado dizia que tinha pouco dinheiro para mandar importar sapatos. E naquela altura os sapatos eram distribuídos. Não era chegar ao mercado e ter que comprar sapatos. Eram distribuídos. Só que na distribuição dos sapatos havia sempre uma lista e quem apanhava era o centro da frente. Quando viesse o fornecimento a seguir, já os sapatos estavam estragados todos e os da frente apanhavam, os outros nunca apanhavam os sapatos. Eu mesmo estou aqui, quero dizer com as casas, não é? Porque o senhor deu bronca, portanto, o meu público começou a falar, as casas. E então as ditas excentralidades. Portanto, estamos a ver aqui que investimento de capital humano é muito pouco, temos grandes investimentos em infraestruturas. Quando a gente chega ao Pilambra e vê aquela potente, entre aspas, cidade, nós estamos a pensar, por detrás daquilo, o que é que existe? Opa, deve estar aí. Tantos arquitetos angolanos que são capazes de fazer obras, não é? Pessoas perfeitamente instruídas em gestão. Quer dizer, há todo um conjunto de potencialidades humanas internas, não é? Que deviam estar no resultado daqueles bonitos prédios, mas que não está nada. Construímos estádios. Qual é a tecnologia que nós assimilamos disso? O que é que nós temos? Em termos de capital humano. Quando quisermos construir novos estádios, temos que chamar a cabeça dos chineses. Nós, aqui, não temos nada. E o Orçamento Geral do Estado não dá resposta a essas grandes... Quais são as características que nós temos no Orçamento Geral do Estado? Há uma questão que na lei do Orçamento Geral do Estado, como você está lendo, é muito grande, são poucas páginas. Vocês vão notar o poder do Presidente da República neste Orçamento Geral do Estado. O titular do poder executivo, que ali o bom Presidente não gosta, gosta de chamar Presidente da República, ele é um titular do poder executivo, tem na sua mão as receitas do óleo concessionário. O que é o óleo concessionário? É simples. Há uma empresa que é Sonangol, que é concessionária nacional, e há empresas estrangeiras que querem expor a petróleo. Bom, aqui, não sei se quiserem, vamos fazer uma visita aqui um buraco e tal, vem cá explorar a petróleo aqui. E depois, no fim do dia, eles descobrem petróleo e dão um bónus ao país e dividem, fazem uma partilha da produção, independentemente da Sonangol por lá dinheiro ou de Estado Angolano por lá dinheiro. É o chamado petróleo concessionário. Há outro petróleo que a Sonangol também põe dinheiro, é o petróleo chamado petróleo associado. Este petróleo concessionário é mesmo muito dinheiro, é partilha. Entrega-se parte dos barris à Angola e a Angola vende. Agora vende, a Sonangol vende para o país, e a Sonangol nesta venda fica com 7%. O resto entrega tudo. Já ficou com mais, agora só fica com 7%. Que é bom dinheiro, atenção. Então, grande parte deste dinheiro todo fica sob guarda e responsabilidade do Presidente da República. E é ele também que tem que investir nas infraestruturas, no setor de segurança, tudo é dele. E quando vocês veem várias rubricas, outros, são rubricas não especificadas, normalmente de investimentos secretos, que também fica sobre a responsabilidade dela. Imaginem que no Parlamento, no nosso Parlamento, fez a discussão e um deputado perguntou, mas aqui neste setor, nestes investimentos, estamos a ver aqui outros. Então, investimento é uma coisa concreta, sabe-se, tem uma casa, sabe? Outros porquê? Não, estes outros aí são investimentos confidenciais, no domínio do setor da defesa e segurança, dizia pomposamente o ministro das Finanças. Quer dizer, o deputado, não é? Não tem que saber o que é que são esses tais projetos. Tem a impressão que o destino ontem descobriu um, não é? Com os porta-aviões que eles compraram. Agora vai comprar porta-aviões, não é? Enfim, coisas assim. Então, e chega-se ao ponto do próprio Presidente da República ser a única entidade que pode autorizar que algumas despesas sejam feitas em divisas, alguns contratos sejam feitos em divisas. O que é, do nosso ponto de vista, uma interferência muito grande às funções do Banco Nacional de Angola, não é? Que tem a função de controlar, de fazer a política monetária do país e, portanto, o Presidente da República pode estar a autorizar coisas que depois perturbem, não é? A política monetária e, sobretudo, o controle da inflação, que é a função fundamental que a Banca Nacional tem. Então, já vimos também que este orçamento vai ter um déficit. Vimos que as despesas sociais são um parente pobre, têm um corte de 41%. As despesas de investimento estão em expansão. As despesas com segurança e ordem interna têm expansão também, embora baixa relativamente, ao ano anterior, mas estão em expansão. E um dado que aqui se analisa é que gasta-se mais na defesa, segurança e ordem pública do que na educação e na saúde juntas. Isto é um dado muito, muito importante para analisar o que é que se está a fazer por aí. É, digamos que o nosso orçamento, mesmo para a educação, começa a aproximar-se daqueles níveis que os americanos e os russos tinham no tempo da Guerra Fria. As despesas administrativas também estão em expansão. De referir que o nosso orçamento de Estado, geral do Estado, joga um papel de política económica muito interessante, sobretudo porque há formas diretas e formas indiretas do Estado agir. Se o Estado detém, por exemplo, uma empresa pública, quase com ela pode fazer a política económica de maneira direta. Mas há outros instrumentos que o Estado tem que têm que ser de forma indireta. Eu não posso saber logo a priori, posso fazer vários estudos, mas qual vai ser o lucro que o setor privado vai ter? Mas eu posso dizer que a minha taxa de lucro de imposto social é 30%, mas eu não sei exatamente qual vai ser o lucro e, portanto, é uma forma indireta de eu influenciar a economia e de eu ter rendimentos da economia. E mais uma vez se diz que a rubrica Outros é uma rubrica que ainda está muito vitaminada no nosso orçamento de Estado. É uma crítica sistemática que se faz. Agora, este orçamento interessa ao cidadão porquê? Vamos falar só de algumas situações, naturalmente. Por exemplo, o orçamento de Estado, de vez em quando, tem um conjunto de regras muito específicas. Pode dizer, os novos funcionários públicos só entram no primeiro trimestre. E se eu não estou avisado em relação a isso, vou querer fazer o meu concurso funcionário público no segundo trimestre e já estou excluído. Define o salário mínimo nacional, não é? Se eu estudar os fundos do Estado com alguma minúcia, eu vou saber qual é o esforço que o Estado vai fazer em matéria de saúde. E vou saber se o Estado vai cobrar taxas ou não na saúde. Em função disso, eu monto a minha estratégia pessoal. É bom, o Estado vai investir pouco aqui, eu vou poupar para investir ao próprio na saúde, porque eu estou interessado nisso. O mesmo se diz na educação ou noutra saúde. Portanto, o Orçamento Geral do Estado influencia muito a nossa vida. É importante que a gente conheça alguns detalhes. Os impostos, não é? As taxas, por exemplo, aqui paga-se muito em taxas, não é? Se o indivíduo deixa o carro mal estacionado, paga cerca de $1,000 por causa disso. O reboque mais a multa, são $1,000. É muito dinheiro. Eu tenho que saber essas taxas todas que o Estado cobra quando eu estou no mesmo como particular, embora bem se estiver, por exemplo, no setor económico, não é? Porque se a taxa for alta, eu vou ter menos rendimentos. Ou vou ser taxado mais nos meus lucros. Eu faço jogadas, toda a gente faz jogadas em torno disso. Portanto, se os agentes económicos e os agentes sociais não saberem o que é que se está a passar, são menos desprevenidos em contramão. E nós aqui atuando, não é? Já estamos habituados a isso, porque nós também não queremos ler nada, não queremos informar de nada. O que nós queremos só é ter influências para resolver os problemas. É a variável fundamental de vida aqui agora. Ter influências para resolver problemas. Quer saber de nada, se pagar um dinheiro é muito caro, não é muito caro, isto nunca tudo. Quando vamos à Europa, aos Estados Unidos, a mentalidade já é diferente. 2% faz uma diferença, porque ali é tudo certo. Aqui eu chego, vendo na minha roupa, vou ali ao mercado, estou arrasta, vendo uma peça de roupa, já tenho um assim, já faço o almoço. Ali já ninguém consegue fazer essas coisas. Não é? Esse mercado informal. Então ali as pessoas têm muita atenção. Mas nós também, penso que é hora de tomarmos atenção em relação a estas questões. Por exemplo, eu estou numa empresa pública. Pode ser que o orçamento diga que esta empresa vai ser privatizada. Pode ser que com a privatização desta empresa haja uma estratégia até de deixar cair a empresa primeiro e depois justificar a privatização. Se eu souber disso, eu tomo medidas. Se eu não sei disso, eu sou médico por medidas. Portanto, o Orçamento Geral do Estado é muito importante. E é mais importante por seguinte. Já vimos aqui, claramente, que o Orçamento Geral do Estado trata do dinheiro de todos nós. Ora, quando o assunto é de toda a gente, todos nós devemos estar metidos nela. Senão, temos consequências. Qual é o sistema que em Angola nós temos para o controle do OGE? Podemos falar da inspeção do Estado, que é o órgão também dentro do Estado que inspeciona todo um conjunto de situações, não é? Podemos falar, pronto, há aqueles controlos de caminhamentação, como já também aqui referi. O Tribunal de Contas é efetivamente um agente de controle. A Assembleia Nacional, na sua função fiscalizadora, mas que hoje já se contesta, já se diz mesmo que constitucionalmente a Assembleia Nacional não tem este poder de fiscalizar, agora deve ser um caso único. E depois temos os chamados Conselhos Nacionais de Auscultação Social e os Conselhos, os CACs, que são, que é a nível das províncias, né? Conselhos de, também acho que é a auscultação das comunidades. Portanto, esses instrumentos podem ser utilizados não só em termos de controle, e sobretudo estes que estão ligados à sociedade civil, mas também em termos de elaboração do comportamento geral do Estado. Vocês sabem que a própria lei obriga a que o Executivo chame os membros do Conselho Nacional de Concertação Social, os representantes dos empregadores, os representantes dos trabalhadores, organizações da sociedade civil que fazem parte deste Conselho de Concertação Social, que previamente é suposto discutir com o Governo alguns aspectos da política económica e pode, por exemplo, os sindicatos desta vez, nomeadamente o Simprof, foram discutir aspectos relacionados com a Lei Geral do Trabalho e foram sugerir todo um conjunto de alterações ao Orçamento Geral do Estado. Né? Pronto, agora, o que acontece é que o Executivo chama muito tarde estas organizações, estas organizações também não consultam, digamos, os seus filiados e, portanto, isto acaba por não ter o impacto que poderia ter. A monitoria popular do Orçamento Geral do Estado pode ser feita. É verdade que nós não estamos, como, por exemplo, o Brasil tem, o chamado orçamento participativo. Porque nós controlamos melhor quando nós também colaboramos na sua concessão, quando nós contribuímos para a sua elaboração. A forma de fazer o Orçamento Geral do Estado ainda é uma forma top-down. Tem umas diretivas lá de cima, depois vai para as províncias, as províncias não há praticamente debate em condições, fixam-se metas e depois o Governo assume. Às vezes ficamos muitas vezes com a ideia que o Orçamento Geral do Estado é assim uma cópia mais ou menos do anterior, com algumas pequenas alterações, etc. Porque noutros países, aquilo que chamam programas aqui, são sustentados por projetos. E esses projetos já aparecem também no Orçamento Geral do Estado. E é muito mais fácil depois fazer o controle quando é um projeto. Um programa é uma coisa assim, um bocado mais desenvolvida, que pode incluir vários projetos. No caso de experiências internacionais, nós temos inclusive o chamado Orçamento da Criança. No Brasil, as crianças reúnem-se em assembleia e falam do seu orçamento. Muitas vezes, falar com o Orçamento Geral do Estado é uma coisa muito difícil, porque se eu consultar uma comunidade, tenho de fazer um diagnóstico participativo, se perguntar à comunidade quais são as prioridades dentro da comunidade, ela vai saber o que é, se é escola, se é saúde, se é não sei quantos mais. E é por aí que este orçamento poderia ser feito para corresponder àquilo que os ingleses chamam as needs, as necessidades das pessoas. Porque o orçamento deve ir de encontro às necessidades das pessoas. Então, nós nesses conselhos temos oportunidades, mas efetivamente isto não se passa. Agora, tem havido já aqui em Angola alguns exemplos de monitoria, porque podemos não fazer a monitoria deste volume todo. Não é fácil, tem que haver muito apoio técnico, organizações que conhecem bem as coisas, etc. Mas pode-se fazer uma monitoria de coisas muito particulares. Eu sei que na minha comunidade vai-se investir X numa escola. Fico vigilante, crio um grupo de pessoas e posso monitorar isso. Né? Através da associação de pais, inclusive. Né? Os grupos do Bloco Democrático que estão, por exemplo, nas comunidades, no município, pode fazer monitoria, né? Se o programa de água para todos vai mesmo lá, né? E vai pôr lá o tal chafariz, que ele é na base do chafariz, aí deixa o andar para todos, né? E se o chafariz, se o chafariz funciona. Por exemplo, um dos balanços que o Estado tem feito é o programa de água já está com 280%. O que é que significa? Puseram 80% do território nacional de chafarizes. Mas quando fazemos o balanço, 50% não funciona. Então, a água para todos a água é água em concreto. A água não pode ser o facto de ter posto lá uma infraestrutura. Né? Portanto, há muitos balanços que são balanços muito complicados. Bom, porque é que nós pensamos que esse orçamento é um perigo? Eu penso que já mais ou menos todos visualizados. Esse orçamento tem uma clara definição classista para ajudar o grupo de acumulação primitiva a prosperar. Né? E isto tem, naturalmente, todo um conjunto de consequências. Ou baixarmos a educação, ou baixarmos a saúde, vamos criar mais pobreza, podemos criar mais delinquentes a nível do país, vamos baixar a produtividade também, porque as pessoas vão adoecer mais vezes, não têm forças, digamos, para ir trabalhar, vão faltar, outros vão estar no trabalho, mas não estão a trabalhar efetivamente, não é? Portanto, tudo isto vai ser influenciado por este orçamento, não é? É evidente que isto vai criar descontentamento. E o orçamento dá uma resposta a esse descontentamento. Qual é a resposta que o orçamento dá ao descontentamento popular? Araújo. Já vimos a questão. Não, a resposta que o Orçamento Geral do Estado dá ao descontentamento que se vai observar perante a situação. Aumenta as despesas em defesa, segurança e ordem interna. Não é? Nós vimos, agora no funeral, uns carros de jatos de água quente bem compostos. E aquilo é... Aquilo é maciço, não é? Aquilo não custou barato, não é? Os antimotins estão todos bonitos, não é? Nas motas e estão todos bonitos, todos cheios de artefatos, não é? É dinheiro, não é? O treinamento desta gente é só aí que eles investem em capital humano. Treinam bem esta gente, bastante bem, porque eles podem estar assim, aquela guarda presidencial, eles fazem isso e acertam-te aqui, nem olham para ti, basta que faças um barulho. Faz um barulho, ele identifica a distância, a altura, tudo, faz-te isso e bate. Aqui. Portanto, isto é perícia, isto é preciso ter muitos seminários, muito treinamento, etc. Provisões, distinção, opções, etc. Portanto, isto é um grande investimento humano que eles fazem, mas para a polícia. A polícia não faz investimento em direitos humanos aí. Este orçamento mostra também que está demasiado concentrado. Primeiro, o poder pessoal do Presidente da República, o que vai aumentar o seu poder discricionário. Isto vai criar contradições. É? E aumentar o seu poder discricionário restringe a democracia, não é? Incluindo a democracia no interior do próprio aparelho. Este orçamento, embora eles digam que vão investir em infraestruturas para as autárquicas, nós reparamos que as assimetrias regionais vão continuar. E o perigo para a democracia é que vai continuar o protesto do Bernico Sousa a dizer que ainda não temos condições para fazer as eleições autárquicas. Quer dizer, tem uma oportunidade de, através do Orçamento Geral do Estado, criar capacidades, não é? Nas províncias, porque hoje em dia não há capacidades metidas nas províncias. É? Só está toda em Luanda. É? Temos comitês de sanidade, isto, temos sanidade daquilo, mas que não têm capacidade política sequer de sensibilizar os seus membros de sanidade a estarem numa certa província. Vais a uma província, quantas médicos veterinaristas, médico cubano, etc. Médico angolano ali, um, dois, três ou quatro. Não é? Tão lógica para eles em que se beneficiam de um lado e do outro. Portanto, isto é um problema de falta de transparência que choca, digamos, com a democratização do país. O o Estado tem altas taxas de serviços. Aqui em Angola, tratar um assunto até é muito caro. O que é que isto estimula? Estimula a corrupção. Estimula a fuga de impostos. Estimula a fuga dos pagamentos e serviços do Estado. E também promove a pobreza e a desigualdade. Todos pagamos o mesmo quando vamos ter acesso a esses serviços, independentemente do rendimento que qualquer um de nós tem. Fraco investimento em instituições, o que vai reforçar o poder discricionário. Não tem as instituições, o que valem são as pessoas. Já vimos que esta concessão de orçamento é top-down, de cima para baixo, não há participação nos vários níveis, desde a elaboração até a avaliação e controle. O que se o que dá numa redução do empoderamento da sociedade. Quer dizer, a sociedade não tem palpável, não tem poder sobre as coisas públicas, porque não intervém nessas coisas públicas. Está-se a discutir agora a Conta Geral do Estado e praticamente ninguém sabe, ninguém tem este documento em mãos. São ali os deputados, está confinado aquilo ali nos deputados. A sociedade não tem domínio sobre as regras das quais a própria sociedade se rege. Este brutal investimento das forças de defesa e segurança e a pouca na saúde e na educação, já vimos os problemas com isso. Estão-se a preparar para promover movimentos sociais. Há um insignificante investimento na função executiva e judiciária, portanto, o poder executivo concentra tudo e estamos com dificuldades em salvaguardar, o processo de garantia das nossas liberdades. Portanto, a democracia aí também está em perigo. Finalmente, há um investimento quase inexistente no chamado capital social e no capital humano, o que significa que os chamados bens de mérito, portanto, as pessoas, uma organização não governamental, o seu produto é um produto de mérito, porque ao combater a delinquência, ao combater com os seus trabalhos, por exemplo, a HIV-Sida, etc., isto tem efeitos indiretos de mérito na sociedade. Até para os agentes económicos, porque se eu combato a delinquência, tenho menos roubos também no setor económico. Se eu trabalho de BHSIDA, eu estou a contribuir para que haja pessoas robustas e que a produtividade aumente. Portanto, chamados bem de mérito, que têm a ver com a educação, com o trabalho de educação que as organizações não produtivas fazem, faço fraco o apoio que elas têm, com certeza que isto não tem grandes impactos na sociedade. Portanto, o Orçamento Geral do Estado não está a ajudar dentro desse ponto de vista. Portanto, a conclusão geral é mesmo que temos aqui um orçamento que visa satisfazer interesses minoritários e que, dada a reação que a sociedade naturalmente vai ter, nós vamos observar processos em que a democracia está cada vez mais em perigo. Muito obrigado. Bem, vamos abrir agora o nosso ciclo de debates de forma ordeira. Por favor, as pessoas que vão se inscrever. Thank you. Bem, tem a palavra o Pedro Gaspar, por favor. A minha preocupação é com base na... No fundo soberano, segundo o que se tem falado, o fundo soberano vai atuar em paralelo com os orçamentos de ar do Estado e terá programas específicos que vai atuar. Eu queria saber, esse paralelismo que existe entre o orçamento de ar do Estado e o fundo soberano, não vai haver, isso não implica uma. Esse déficit na questão de questões sociais que são fundamentais, não será que pode ser comatado com aquilo que o fundo soberano vai investir na nossa sociedade? Ok, João Domingos. Eu confesso que tive aqui uma grande lição em várias perspectivas. Tive aqui aulas de direito, tive aqui aulas de finanças públicas. Me pareceu ser uma conversa muito interessante, mas acima de tudo fiquei preocupado com algumas questões que colocou aqui. E eu tenho algumas preocupações e alguns comentários também, né? A minha primeira preocupação, quando falou da questão da elaboração de hoje, é top-down. Prende-se com o facto de que nós não temos um planeamento das necessidades dos cidadãos a nível de base. Ou seja, as administrações municipais, os governos provinciais, não constrói um processo de priorização de necessidades dos cidadãos. E isto em última instância, quando se pede quais são as necessidades dos cidadãos do município, o que se envia para os ministérios, para o governo da província, é uma lista de necessidades dos cidadãos. E isto nem reflete em nada aquilo que são as reais preocupações, porque não consulta-se. E isto vai também ligado exatamente com a inoperância deste órgão de consulta da administração, que são os conselhos de exploração e conservação social, que não funciona exatamente como devia. Essa é uma primeira constatação que faço. E a segunda constatação, bom, eu não sou muito bom de números, e aí tem os números que complicam muito, e começo a pensar se nós já estamos num nível ou uma compreensão mais ou menos, estamos assim com essa dificuldade, não imagino o cidadão que está muito mais abaixo disso. E me parece que aqui em Angola, o que se quer parecer, mostrar, é que essa coisa de orçamento, de conta do Estado, é uma coisa técnica que o cidadão é melhor não se meter nisso, porque não vai entender nada. E então ficamos todos acomodados que isso aqui não é um assunto nosso, é um assunto do deputado, é um assunto desses caras lá que estão aí, que compreendem, que estudaram, que sabem a coisa. Então também é uma tendência muito grande de excluir o cidadão desse processo de orçamento. Acho que uma medida seria mesmo ir desfazendo isto aos poucos, para ver se o cidadão consiga ter acesso de forma mais fácil. E essa minha questão está ligada com uma outra que tem a ver com... Isso já é uma pergunta. Qual é a possibilidade que há de nós, a nível dos municípios, quer enquanto cidadãos, como organizações da sociedade civil, fazermos uma monitoria e um controle mais efetivo do orçamento, mas no nível do município? Porque eu não consigo, por exemplo, compreender qual é o valor que é atribuído, por exemplo, no setor da educação no meu município. Quantas escolas vão construir? Qual é o seu município? Eu vivo no Benfica, mas era do Cazenga, né? Os meus pais continuam lá, mas eu decido sempre. E eu trabalho lá também. É um dos municípios de intervenção da minha organização. Portanto, eu gostaria de perceber, no nível do município, como é que eu posso controlar ali quantas escolas vão ser construídas num determinado período fiscal, e isso me ajuda a controlar, a saber se essas escolas foram ou não construídas. Ok. Bom, eu tenho várias preocupações, mas vou ficar aqui ainda no momento. Obrigado. Depois, para também não monopolizar, é a conversa. Obrigado. Obrigado. Mário Luma, professor. voluntário, mas tem termos de edifício. Algumas orientações, né? O crime geral do Estado. A minha questão primária é a seguinte. É, há um ponto aqui específico, as coisas de gênero, para relação com a China e isso. Eu quero saber também, até que ponto essa cooperação com a China, ela é benéfica para Angola. Eu tenho tido conversas com amigos em círculos mais domésticos e nossos consensos às vezes, a nossa discussão está muito as nossas relações são muito domésticas mesmo, né? Então eu quero saber aqui, professor, nessa aula toda que o meu colega disse, até que ponto as nossas cooperações, a cooperação Angola com a China é benéfica. E qual é o impacto que ela tem no momento do nosso orçamento geral do Estado? Né? Essa seria a minha primeira questão. A seguinte também. Exato, essa parceria estratégica tem que poder elétrica. Né? O nosso orçamento geral do Estado, são problemas chineses, em vários segmentos sociais, que fogem daquilo que seria uma cooperação estratégica, né? Do quadro e do orçamento do nosso governo. Essa é a primeira questão. Uma outra questão que eu tenho lá como um objeto de estudo é a seguinte. Eu, por exemplo, trabalho na Angola Telecom. Nós temos uma preocupação interna e também é identificada em várias outras empresas. Qual é essa preocupação? Essas mesmas cooperações estratégicas, seja com Portugal, seja com a China, com outros países, elas têm um cariz, acima de tudo, para além da mão de obra qualificada, como se diz, ela traz consigo, talvez como se seria uma discussão, não sei, mas eu queria saber do que eu falei, ela traz consigo um cariz de dominação social e racial. O que eu quero dizer é o seguinte, até que ponto essas cooperações, que elas são benéficas, até certo ponto a nós, o impacto de uma mão de obra qualificada, mas até que ponto nós, cá em Angola, trazendo português, trazendo chinês, e nós precisamos, de fato, de muita inglesa, mas até que ponto essas cooperações, que de certa forma também são raciais, porque nós temos esse problema na minha empresa, que precisa ser da Angola Telecom, uma discriminação, até que ponto essa relação, cooperação estratégica, ela pode ser prejudicial, ou quais são as medidas de correção, medidas de ajuste, do nosso governo, para que essas cooperações não se transformem, não tenham as proporções e ganhem um outro sentido. Para além da questão científica, traz a questão racial. Então, pessoal, como é que se pensa isso? Não sou um grupo democrático, mas talvez ali no governo, como é que se vê isso? Ok. Obrigado. José Amaral. Obrigado. Então, primeiro quero felicitar o Beno por este resumo analítico do orçamento, tanto como a informação real daquilo que está em causa. Mas, se nós atendermos a estratégia que está subjacente à realização deste orçamento, eu tenho que concordar que o governo fez um bom orçamento. Porque o que eles têm, efetivamente, em termos de estratégia, que é a divisa crescer para distribuir melhor, então eles desprezaram, de certo modo, o homem, o angolano, para apostarem no betão. Para crescer, não é? No betão. Portanto, eu penso.